A Polícia Militar de Medianeira informou a recaptura de 2 dos 12 fugitivos que evadiram-se da cadeia pública daquele município no último domingo. Por volta de 10 minutos, uma equipe da PM de Medianeira deslocou-se à BR-277 no bairro Bom Jesus, pois havia informação de que, no local, alguns fugitivos estariam circulando em atitude suspeita. Nas proximidades de um posto de combustível, a equipe se deparou com um indivíduo do sexo masculino de 30 anos que, ao avistar os policiais, empreendeu fuga. Porém, ele foi acompanhado e detido. Após verificação de seu nome junto à Central de Operações, foi constatado que se tratava de um dos evadidos da Delegacia de Polícia Civil daquele município. Assim, ele foi reconduzido à carceragem local. Já por volta de 12h30, uma equipe da PM de Medianeira deslocou-se à PR-465, no bairro Marilúcia, pois havia informações que chegaram via 90 dando conta de que um indivíduo em atitude suspeita estaria deslocando-se da cidade em direção a Missal. Após a abordagem e verificação do nome do mesmo junto à Central de Operações, constatou-se que se tratava de mais um indivíduo foragido da cadeia pública de Medianeira. Um homem de 37 anos, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil e reconduzido à carceragem, de onde nunca deveria ter saído, segundo a polícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.